Começaremos então com a apostila módulo 1 do curso de Secretariado Executivo. Logo na página 2, há uma introdução a respeito da profissão de Secretariado Executivo, algumas informações que é importante salientar, né? A profissão de Secretariado Executivo é regulamentada com mais de 20 anos, é regulamentada pela Lei 7.377, aonde o Secretário Executivo tem a função primordial de assessorar diretamente um gestor, um diretor, um gerente, né? Ao contrário de um secretário normal que acumula as funções de assessorar a empresa como um todo, o secretário executivo é uma pessoa que tende a assessorar uma pessoa ou um presidente, um gestor como um todo, como um só. Nessa função de estar fazendo o agendamento para agendar visitas, cuidando da agenda desse profissional, além de estar realizando várias outras tarefas. Enquanto o secretário normal, ele desempenha a função geral dentro da organização, ele assessora tanto o presidente da empresa até como o vendedor. É aquele elo, geralmente, de comunicação entre todos os setores, é o secretário. E o secretário executivo é mais focado em uma pessoa como um todo, mais presente, logicamente, em grandes organizações. E a gente vai estar estudando dentro do curso algumas características que a gente vai conseguir compreender ao longo do tempo, bem também como as técnicas utilizadas para você se tornar, sim, com certeza, um grande secretário executivo. O secretário executivo, qual é a função, quais são as características mais definitivamente que ele propõe dentro da organização? Ele busca sempre ferramentas para administrar de forma eficaz o tempo. Ele faz também a intermediação entre o poder de decisão e o contexto interno e externo da instituição. Isso quer dizer que ele também tem aquele elo de ligação entre o diretor que ele representa com os seus subordinados. Ele aplica funções gerenciais, dá ênfase no relacionamento com esse presidente, diretor que ele representa como secretário, com o cliente. Ele une os laços para fazer sempre essa relação de trabalho em equipe entre esse profissional com todos os meios da empresa. Ele sempre, essa pessoa tem que ter uma visão holística, né? Ou seja, tem que estar atualizado perante o mercado, cultivar relações pessoais, habilidades. E a gente vai estar citando agora 12 ferramentas principais do secretário executivo. O secretário executivo, como a gente citou, é um profissional que dá para se dizer que possui um escalão um pouco maior do que o secretário normal. Por quê? Porque ele é ligado a uma pessoa, né, com grande influência, geralmente um diretor de uma organização, um presidente, um executivo. E a gente vai citar, como falei, as 12 ferramentas principais que o secretário executivo necessita ter. Essas ferramentas quais são? Postura e aparência, comunicação eficaz, regras de boa convivência, atender bem e recepcionar, logicamente, também ter atitudes positivas, administrar o tempo, que acredito que seja uma das funções principais do secretário executivo, também organizar arquivos e reuniões, a parte da agenda do profissional que ele representa, ser criativo, ter iniciativa própria, atualizar-se sempre com as novas tecnologias, né, justamente pela questão do próprio agendamento, de outras funções, ele tem que estar ligado com tudo que há à sua volta e principalmente no meio tecnológico. Ser assertivo, ter segurança em si mesmo. Também assumir e controlar a carreira, né, do profissional que ele representa e também a sua carreira. E finalmente, olhar sempre para o futuro. Mas agora a gente vai destacar uma dessas 12 ferramentas, começando pela primeira ferramenta, que você pode observar, caro aluno, na página 3, que é postura e aparência. Logo de início, você pode ver uma citação de Steph Merker, onde diz o seguinte: a beleza vem de dentro e pode ser envolvida em um involucro agradável, vestimenta correta, apresentação e postura profissional. Logicamente que em todas as profissões, em todos os exercícios de atividades, vestimenta adequada é um padrão que deve se seguir. O profissional deve ter uma vestimenta adequada, uma postura adequada, uma aparência adequada. Mas no caso do secretário executivo, isso acredito que seja mais importante. Por quê? Porque ele representa, ele vai representar muitas vezes o presidente da organização, ele vai representar o diretor, então a aparência dele, a vestimenta, é o cartão de visitas do profissional, do presidente da organização, do gestor. A questão da postura dele, da vestimenta, é muito mais, tem que ser muito mais assertiva do que em outras atividades, outros profissionais. Deve estar utilizando sempre um traje social, sem muitos exageros, no quesito elegância, grife, não pode exceder, logicamente, a pessoa que ele representa. Então, dentro de uma postura, pode-se dizer, dentro de uma postura coerente, ele deve ter sempre uma vestimenta adequada, social. No caso de homens, sempre preferência, quando se trata de um secretário executivo, sempre preferência aos ternos escuros, camisa branca, gravata social, sapatos bem lustres. Mulher, por sua vez, deve evitar roupas transparentes, saia curta, excesso de maquiagem, penteado ousado. Como você pode ver, nesse trecho que explica mais facilmente. Então, é possível compreender, a questão da aparência, que o profissional do secretário executivo deve manter uma boa aparência, porque ele é o cartão de visitas da pessoa que ele representa. Vamos agora então para a segunda ferramenta: comunicação eficaz. Vale lembrar, caro aluno, como já citado anteriormente, para acompanhar essa rádio web é indispensável que você tenha a apostila em mãos ou no seu computador, e que você consiga, à medida que eu vou lhe explicando esses conteúdos, esses tópicos da apostila, você consiga acompanhar isso na sua apostila para que você tenha um melhor entendimento. Vamos então para a segunda ferramenta que um secretário executivo necessita ter, que é comunicação eficaz. A comunicação é indispensável à atividade humana. Dela depende o entendimento social, familiar e profissional. O êxito da empresa, da gerência, do secretário, depende essencialmente da habilidade dos indivíduos se comunicarem. Com toda certeza, o secretário executivo, ele deve ter essa ferramenta de comunicação como uma das ferramentas mais eficazes e mais relevantes. Por quê? Ele é o elo de ligação entre o profissional, o gestor que ele representa, para com seus funcionários, para com seus subordinados em geral, para com seus clientes, para com outros profissionais, gestores de outras organizações. E a comunicação que muitas vezes essa pessoa vai lhe passar, para você repassar essa informação, exemplo, uma ordem, um serviço entre o gestor, o diretor da empresa, para o seu subordinado, deve ser exatamente aquela mesma ordem que ele lhe comunicou. Ou seja, você deve passar essa comunicação de uma forma clara e deve se manter o mesmo propósito dessa informação que ele lhe informou. Então vamos citar agora algumas dicas ainda relacionadas à parte da comunicação que o secretário executivo necessita. Para que ele consiga ter uma boa comunicação, ele necessita saber ouvir. Este acredito que seja o grande segredo, a grande forma para que ele consiga, né, tá passando essa comunicação para outra pessoa. A comunicação que o chefe ele informou para outra pessoa. Saber ouvir. Se ele estiver prestando atenção, escutando, se você não tem capacidade, ou não vou dizer nesse termo capacidade, mas tem uma certa dificuldade de memorização dessa informação, utilize um bloco de notas, utilize um papel, anote essa ordem, essa informação que o seu superior lhe passou, para que você consiga passar a outra pessoa, já que essa é a função do secretário, da mesma forma o gestor lhe passou, para que com isso, para que você consiga passar da mesma forma que o gestor explicou. E melhor, assim que você, que ele lhe passar essa informação, repita com ele exatamente o que quer para falar, o que é para dizer, para que ele lhe confirme e que você consiga compreender ainda mais essa informação. Expressar as mensagens e seus conteúdos com objetividade e clareza é fundamental, como já citamos. Evitar o excesso de jargões, sendo aconselhável falar numa tonalidade compreensível. Aí já vem o propósito principal da comunicação, ou seja, que é falar de uma maneira clara, de uma maneira que a pessoa, o receptor, lhe escute com clareza, para que, vamos citar um exemplo, numa ligação telefônica em que você esteja passando essa informação, você consiga falar com a clareza necessária para que a pessoa que esteja no outro lado da linha, muitas vezes, talvez com algum ruído na ligação, consiga lhe compreender com clareza e está obtendo a informação que o teu supervisor lhe passou para você estar passando a outra pessoa. Então, acredito que essas seriam algumas funções principais relacionadas a ter uma comunicação eficaz que o secretário necessita ter com toda certeza. Terceira ferramenta, regras de boa convivência. Muito importante, sem dúvida nenhuma, é ter um bom relacionamento, não somente na profissão de secretário executivo, mas em todas elas. No entanto, o secretário, como ele tem essa função geralmente de elo entre o gestor máximo da organização até os subordinados, sem dúvida nenhuma, é ele que deve ter esse relacionamento de uma forma exemplar, tentando inclusive muitas vezes conter conflitos, apaziguar também alguns conflitos entre alguns setores, entre subordinados com o gestor que você representa, com o que você é secretário. Muitas vezes algum probleminha, alguma piculinha, pode-se dizer, e tentar trabalhar isso da melhor forma possível para que isso não crie grandes dimensões, como inclusive você pode ver na página 5, o secretário executivo, que sabe se comunicar com respeito e compreensão, estabelece competências administrativas e ajuda outras pessoas a trabalharem com entusiasmo e confiança, num clima altamente satisfatório. Quarta ferramenta, atender bem e recepcionar. Parece uma atividade clara do secretário, atender bem, recepcionar as pessoas que vão se comunicar com o gestor, com o profissional que ela representa, que ela assessora, mas o secretário executivo, o atendimento, ele deve ser muito mais diferenciado. Ele deve ser além do simples atendimento que o vendedor faz para o cliente. Deve ser feito um atendimento com foco humano, com foco mais de uma forma exclusiva e de uma forma mais personalizada com cada pessoa que você vai se comunicar. O atendimento entre você e o cliente da empresa, entre você e os outros funcionários da empresa, entre você e muitas vezes o gestor de outra organização, acaba sendo sempre diferente. E é isso que o secretário executivo tem que saber diferenciar e trabalhar sempre cada uma dessas relações, tentar manter esse atendimento sempre de uma forma um pouco mais diferenciada. Vamos citar algumas regras básicas, como você pode ver na página 6. Primeiramente, respeito humano. É importante termos sempre em mente que o outro, assim como nós, tem muitas qualidades e defeitos, e que cada um de nós possui sentimentos e que nos guiamos por escalas de valores diferentes. Por isso, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Muito importante esse tópico, porque respeito humano. Muitas vezes a pessoa com que você está atendendo teve um mau dia, teve algum problema. Muitas vezes essa pessoa atrás do dia a dia alguns problemas e ela tenta colocar, manifesta esses problemas no processo de comunicação. Cabe a você não dar aquela importância. Releve sempre, né, quando você for criticado, quando você for xingado, porque muitas vezes a pessoa ela está te xingando não exclusivamente a você, ela está xingando porque ela teve um problema pessoal, ela teve um problema no trabalho dela, alguma coisa, e é uma forma de estar descarregando. Mas é muito importante que o secretário ele saiba identificar isso e conseguir manter, mesmo sendo ofendido, né, essa relação com essa pessoa. O segundo tópico é interesse pelas pessoas. Por mais diferentes que possamos ser, queremos que se interessem por nós. Não basta apenas quando um cliente for até você manifestar uma situação, um problema, uma reclamação, uma dúvida, que você realmente se interesse pela questão que ele está passando, pelo problema, pela situação, se envolva naquela questão, porque você, se você apenas tentar resolver aquilo de forma superficial, você não vai conseguir dar o retorno que essa pessoa necessita. Mas se você se dedicar, se mostrar realmente interessado no problema, em querer ajudar, com certeza você vai ter uma solução muito mais assertiva para aquela questão que essa pessoa está buscando, que ela está precisando. Outro tópico, como a gente viu anteriormente, já trabalhamos isso, ouça com atenção e interesse. Muitas vezes o atendimento é mais você ouvir do que você falar. Outro tópico também, que já comentamos, a primeira impressão é a que conta. Aquela questão do cartão de visita, né? Não só na aparência, né? No vestimenta, como a gente falou, mas a primeira impressão também se dá conta no atendimento que você vai prestar para o cliente, desde o bom dia, do boa tarde, até a finalização daquele diálogo. Esta é a primeira impressão. No segundo momento que você se comunicar com essa pessoa, ela já vai ter a imagem que você é uma pessoa carismática, que você é um secretário ou secretária que realmente está afim em lhe ajudar, que presta um bom serviço na profissão que você desempenha. Quinta ferramenta de um secretário executivo: ter atitudes positivas. Gostaria de citar logo no início, que você pode ver na página 6, uma citação de Hong Jin Pai: reclamar da vida só causa estresse. Em vez de resmungar porque faz frio, vista um agasalho. É realmente uma frase muito interessante e mostra a questão, atitudes que algumas pessoas têm pessoas pessimistas, pessoas negativas e atitudes que pessoas otimistas têm. A maior diferença entre um pessimista e um otimista está no que eles dizem a si mesmo nos momentos de contrariedade, nos momentos de dificuldade, né? Então é aquela questão, quando você tem um problema, logicamente você vai ter na profissão de secretário executivo, na sua vida, no seu ambiente familiar, nos seus estudos, mas se você pegar desse problema e você focar numa solução, você terá a chave, acredito que podemos dizer a chave do sucesso. Se você sempre, quando focar no problema, você focar na solução, você vai ter a fórmula. Por quê? Você vai estar sempre buscando perfeccionismo, você vai estar sempre buscando se tornar cada dia melhor, cada dia mais forte aquele problema. Então, quando aquele problema acontecer novamente, você já vai estar vacinado a ele, já vai estar precavido, vai saber como proceder. E a pessoa negativa, quando se dá de cara com esse problema, o que acontece? Ela engloba mais outros problemas ainda naquele problema e torna aquele problema maior do que ele inicialmente é. Então, o otimismo é algo muito importante. Outro fator muito importante que eu gostaria de citar, o otimismo é algo contagiante. Você consegue transmitir esse otimismo, essa energia a outras pessoas. Se você agir de forma pessimista, também você vai contagiar outras pessoas com o pessimismo. Então leve em todos os ambientes da sua organização o otimismo, leve a todos os setores, porque você não vai estar ajudando somente a você, mas vai estar ajudando as pessoas que estão à sua volta. Gostaria de concluir essa ferramenta, essa abordagem, essa ferramenta com uma outra citação de Neide Castro Marques, como vocês podem ver na página 7. Você nunca enfrentará um problema que não esteja carregado de oportunidades. Então, não se intimide diante dos obstáculos, pois eles foram criados para fortalecer seus ideais. Basicamente, né, aquilo que eu citei, a oportunidade de você trabalhar cada problema com uma forma positiva, agindo de forma otimista, ou de uma forma negativa, agindo de forma pessimista. Vamos então agora para a quinta ferramenta. Quinta ferramenta muito importante, que é administrar o tempo. Acredito que nos dias de hoje, essa seja uma das ferramentas mais importantes. Como é que você vai conseguir encarregar nas suas 8 horas de trabalho, 8 horas normalmente, todas as tarefas que você tem, todas as tarefas de agendamento na tua organização, para o teu superior, para o gestor, para o presidente da empresa que você representa? Como você vai conseguir conciliar a agenda dele? Como você vai conseguir conciliar a sua agenda de tarefas? Então, a administração do tempo é algo fundamental. Acredito que a grande chave é ter uma agenda muito bem organizada e saber prevalecer as coisas que são prioridade e o que não são. Você conseguindo definir na agenda função do dia de amanhã, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Essas funções são prioridades, ou seja, eu tenho que fazer por primeiro. No tempo que me restar, eu tenho que tentar fazer isso, isso, isso e aquilo. E sempre tentar evitar fatores, como você pode ver na apostila, onde cita fatores desperdiçadores. O que, que são fatores desperdiçadores? Na apostila ele cita o quê? Procrastinação, deixar para depois. Ou seja, você iniciar uma tarefa e você não concluí-la. Você perde muito tempo com isso. Por quê? Porque, logicamente, você vai ter que refazer essa tarefa, reiniciar. Se você não concluiu, você vai ter que terminar. Mas a partir do momento que você está engrenado, em realizar a mesma. Você para, você perde novamente quando você for iniciar um longo tempo para conseguir reengrenar e tá conseguindo concluir essa mesma tarefa. Outro fator desperdiçador, falta de planejamento, como eu citei, questão de agenda, própria desorganização, perfeccionismo. O que o perfeccionismo tem a ver com isso? Muitas vezes, digamos numa situação em que você tenha que enviar um e-mail, uma coisa pode se dizer simples, mas que você, talvez por uma boa intenção, tenta buscar sempre a perfeição. E uma tarefa simples, que você poderia torná-la mais objetiva, fazê-la em 5 minutos, você acaba 50 minutos editando aquele e-mail, refazendo ele, lendo, relendo. É importante? É. Mas de uma forma objetiva. Você editou o e-mail, leu ele, tem que mudar isso e aquilo, ok. Mas você ficar trabalhando demais em cima disso, acaba você perdendo tempo e deixando outras coisas com mais importância de lado, né? Outro ponto muito importante, que cita na apostila, administrar o tempo não é uma questão de ficar contando os minutos dedicados a cada atividade. É uma questão de saber definir prioridades. Aquilo que dissemos em relação a você definir o que é prioridade e o que não é, e você conseguir conciliar na tua agenda, naquelas 8 horas de trabalho, todas as tarefas, todas as funções, separando elas de forma as que têm prioridade e as que não têm. Sétima ferramenta: organizar arquivos e reuniões. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das funções primordiais do secretário, que é estar organizando, além da agenda, organizar arquivos importantes, documentos, contratos, atas de reuniões, de uma forma organizada. E está fazendo o assessoramento, fazendo a coordenação, a gerência de reuniões entre a pessoa que você representa com outros, né, com subordinados da empresa, com outras organizações. Primeiro vamos trabalhar a parte de organizações de arquivo, organizar arquivo. Como diz na apostila, na página 8, primeiro item, né, a organização de arquivos, reflete o conhecimento, a ordem, a responsabilidade e a criatividade do secretário. Administração, coordenação e gerenciamento da informação pressupõe a disponibilização da informação por intermédio de uma arquitetura adequada. Ou seja, organizar arquivos, né, é algo muito importante. Por quê? Vamos citar, por exemplo, né, a situação em que você arquivou um contrato, um documento muito importante. O seu chefe necessita desse documento, mas você não sabe aonde você arquivou, né, hoje, aonde você salvou esse documento. Sem dúvida nenhuma, um grande problema a ser resolvido, que você conseguiria evitar se você tivesse uma boa gestão de salvamento, de arquivamento, né, desses documentos. Então, há um tempo atrás, né, esses arquivos, eles eram feitos de uma forma física, eles eram impressos de uma forma física. Hoje, em algumas organizações, ainda é dessa forma, mas na maioria delas, esses arquivos, esses documentos, eles estão na forma digital, né? Então, se você for salvar tanto num arquivo físico como através de um arquivo digital, você ter ele salvo, né, em um local bem organizado, aonde que quando você for necessitar desse documento, você tenha ele de prontidão, né, que não aconteça de forma alguma de você perder esse documento. É algo realmente que deve ser feito, que deve ser realizado pelo secretário, é essa gestão desses arquivos, desses documentos, pois mesmo que por algum motivo você acredite que esse documento está feito e não vai ser mais utilizado, mesmo assim deve ser armazenado com a sua relevância, porque futuramente talvez você vá precisar dele, e se você tiver que fazer ele novamente ou que ele contém alguma informação, com toda certeza você vai perder muito mais tempo em estar confeccionando esse documento do que apenas estar buscando ele, né, em seu computador ou no seu arquivo. Vamos também ainda dentro dessa sétima ferramenta, que é a organização de reuniões. A reunião é algo muito comum dentro das corporações, a reunião entre o teu superior com os subordinados, entre o teu superior com gestores de outras empresas, né, é algo muito comum, e você precisa ter um sério comprometimento com isso, porque é a função principal do secretário. O secretário executivo tem a função de agendar, de planejar, né, essa reunião. E aqui a gente vai citar alguns tópicos principais, como você pode ver, Carol, na página 9. O agendamento da data, local e horário. É muito importante que todos os participantes que estão envolvidos naquela reunião saibam bem certo o horário, o local, a data, que não haja nenhum problema de comunicação nessas informações, para que todos estejam naquele local como combinado. Segundo tópico, tenha certeza de que todos os envolvidos tenham sido informados. Digamos que você encaminhe um e-mail, apenas um e-mail informando a reunião, aonde você pede que essas pessoas confirmem a presença para essa reunião, até determinado momento não retornou, não confirmou, né? Nem comunicou tanto que vai quanto não vai. Tente um contato telefônico, se for preciso, vá pessoalmente, presencialmente até essa pessoa e buscar essa informação, se ela vai estar presente ou não na reunião. O que não pode, né, ser admissível é que essa pessoa não esteja, né, nessa reunião simplesmente por uma falha na comunicação, por você ter encaminhado um e-mail e esse e-mail ter parado no lixo eletrônico. Outro ponto, uma particularidade muito importante também, aqui cita papéis, lápis, canetas. Não deixe que ninguém dê a desculpa de que não anotou alguma coisa porque se esqueceu. Então deixe na mesa de reunião para cada um dos participantes essas ferramentas, para que eles possam estar anotando, né, os tópicos abordados, as decisões que foram tomadas. Se esqueceu dos instrumentos básicos para isso, preste atenção à quantidade, à qualidade, de acordo com o número de pessoas e o tipo da reunião. Distribua tudo o que for necessário. Se vai ser tratado, vamos citar um exemplo, a respeito de um produto, a respeito de algum artigo que saiu no jornal, por exemplo, deixe à mesa, a todos os participantes, aquele jornal, aquele documento, aquele produto. Interrupções. Obtenha do líder uma combinação, né, ou seja, tudo que for tratado, o que vai ser tolerado, né, na reunião. E finalmente, né, algo muito importante em toda a reunião, você tem a ata, ou seja, o que foi decidido, o que foi tratado, tudo isso é descrito na ata. Mas em breve a gente vai estar aprendendo passo a passo como elaborar uma, todas as partes que compõem a mesma, e essa é a função do secretário, né? Você vai estar lá para, enquanto vai ser debatido aquele assunto, você vai estar confeccionando a ata. A ata geralmente é de responsabilidade sua, portanto seja minucioso, coloque sempre data, hora, local, assunto, a hora do dia, quem falou, o que que falou, que temas ficaram pendentes, o essencial, as conclusões, e posteriormente colha a assinatura de todos os presentes daquela ata. Vamos agora para a próxima ferramenta, né, que o secretário executivo necessita ter, que é ser criativo e ter iniciativa. Eu gostaria de citar aqui alguns desses principais tópicos que o secretário necessita ter, né? Ser criativo e ter iniciativa. As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e quando não encontram, as criam. George Bernard Shaw. Ou seja, o processo de criatividade é algo muito importante para toda a profissão. Para o secretário executivo, mais ainda. Tudo isso por quê? O secretário executivo, ele trabalha em função da organização, ele trabalha em função das pessoas que estão ali. E muitas vezes algum problema, algo vai acontecer e cabe ao secretário resolver ou fornecer uma ajuda para o gestor através de uma ideia de como resolver aquele problema, porque ele está tão tempo junto com esse gestor, com esse profissional, que ele já consegue ter um grande conhecimento desses problemas, do que acerca o mesmo, e dessa forma ele consegue estar passando muitas vezes uma ideia, uma solução, né? Com isso tornando o braço direito daquele gestor. Eu gostaria de citar aqui dois termos muito importantes, duas citações, aliás, muito importantes. É a criatividade que potencializa a inteligência, inaugurando novas maneiras de pensar o mesmo e às vezes o velho problema. Ser criativo é estar mais à vontade no mundo, mais rico de recursos pessoais. É estar mais vivo e motivado. É resgatar a autoestima. É surpreender-se consigo próprio. É humanizar-se. Acostume-se a usar sua criatividade. E como andar... Essa frase, então, né, de Lúcia Monteiro. Próxima citação... Acostume-se a usar sua criatividade. É como andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, jamais esquece. Porém, é preciso treinar sempre. Conforme você usa sua criatividade, verá que ela é útil não apenas para diferenciar em seu trabalho, mas para solucionar seus problemas pessoais, melhorar sua qualidade de vida e aprimorar sua carreira. Então, algumas informações, algumas citações a respeito do profissional da criatividade. Vamos lá, então, à décima ferramenta que um bom secretário executivo necessita ter. Ser assertivo, ter segurança em si mesmo. Gostaria de salientar esse trecho de Margot Cardoso. Se você não consegue dizer o que pensa, costuma fazer trabalhos que são dos outros, diz sim quando gostaria de dizer não, quando confrontado tenta reagir, porém só surge uma ideia ou alguma coisa duas horas depois, é provável que falte um ajuste no seu comportamento. O que é assertividade? O que é ser assertivo? Basicamente, uma pessoa assertiva é aquela que tem certeza daquilo que está dizendo, certeza de quando diz um não, certeza de quando diz um sim, saber se justificar com a sua própria vontade. Logo abaixo a gente tem um trecho que explica um pouco melhor, ainda na página 13, ser assertivo é ser capaz de concretizar seus desejos e os dos outros. Você é assertivo quando expressa seu pensamento com sinceridade, sem machucar o próximo. e dizer não quando quer dizer não, e dizer sim quando quer dizer sim para uma situação ou pessoa. Ser assertivo, como citei, é a plena consciência que a pessoa tem daquilo que ele está falando, é o que ele realmente acha. Ele não está falando aquilo por influência de uma outra pessoa, de uma situação. Pessoas assertivas são capazes de expressar suas ideias, opiniões e sentimentos, ao mesmo tempo em que há uma afirmação de direitos, sem, porém, violar os direitos dos demais. São pessoas que conseguem se comunicar sem ansiedade e sem constrangimento. Tudo isso porque têm certeza naquilo que estão falando. Vamos agora então para a 11ª ferramenta, que é assumir o controle da carreira. Como vocês podem ver na página 14, conhecimento é a palavra-chave do mundo. Precisamos avaliar quais são os nossos potenciais, pois se há bem como pouco tempo atrás visualizávamos, o secretário executivo era um tomador de notas, um digitador de texto. É importante despertarmos para a nova atribuição que esse profissional vem adquirindo e que o mesmo vem ocupando cargos e galgando posições elevadas nas empresas, em ritmo acelerado, despontando dentre as profissões que mais crescem no ranking mundial. Como citei, essas dicas, elas não valem apenas para o secretário executivo, eu acredito que elas valem para todas as carreiras, são dicas muito importantes, que é o que? Você ter o controle da sua carreira, você saber onde você quer chegar, você saber o que você quer fazer nos próximos anos, nos próximos momentos, né? Assumir o controle de sua carreira é investir pesado na sua evolução profissional. Quem estaciona, mora em águas turbulentas. Cresça todo dia, espere-se em outras pessoas que são bem-sucedidas. Você tem coisas que você faz bem, reforce aquilo que você faz bem, mas trabalhe aquilo que você não tem tanta habilidade. Busque sempre, a todo momento, melhorar aquilo que você não consegue e reforçar ainda mais aquilo que você já é bom, que você faz. A gente pode ver na página 15 alguns tópicos fundamentais nesse conceito de ter o controle de carreira, e eu gostaria de estar citando eles. Primeiramente, estude sempre. Sempre busque conhecimentos através de cursos, palestras. Muitas vezes você tem que buscar conhecimento até para se atualizar com as suas ferramentas de trabalho, né? Na informática, dia após dia, programas estão mudando o sistema da empresa, a rotina dela, e com isso você tem que também estar se atualizando. Dentro da organização, como o secretário executivo é aquele elo direto, como a gente já citou, entre o gestor, subordinados, enfim, é preciso que esse elo esteja sempre bem informado, bem instruído. Segundo tópico, projetar e avaliar onde se deseja estar nos próximos 5 anos. Você já parou e já fez esse pensamento? Já se viu aonde você vai estar nos próximos 5 anos? Você vai estar na mesma empresa, ocupando o mesmo cargo? Você vai estar tentando trabalhar ainda na carreira de secretário executivo, mas numa grande organização, numa grande rede, numa multinacional? Qual que é o seu objetivo no prazo de 5 anos? Se você não tem objetivos, você não sabe qual é o seu caminho, você não sabe para que linha você deve trilhar. Terceiro tópico, aprenda com as derrotas e comemore as suas vitórias. Lembra que a gente comentou sobre a fórmula do sucesso? É basicamente isso daí. Aprenda com as derrotas. Se você conseguir uma derrota, um problema, transformar isso numa solução, você tem a fórmula do sucesso. Se aquilo que você errou, você vai buscar melhorar e acertar da próxima vez, você já tem a fórmula do sucesso. Abra sua cabeça, valorize o teatro, cinema, música, literatura. A inspiração vem de sua riqueza interior e de experiências de vida. O que a gente pode entender? a pessoa tem que estar bem atualizada. Você tem que estar atualizada com notícias, cinema, música. Quinto tópico, todo mundo quer chegar lá, mas você já parou para analisar friamente onde é esse lá? Saiba o que você quer e o que é necessário para alcançar esse objetivo. Aquilo que a gente viu, né, no tópico 2. Saber onde você quer chegar e saber por quais etapas você deve trilhar, você deve trabalhar para você chegar até lá. Não se dê por satisfeito se for promovido a uma nova posição, mesmo que ela seja de alto nível. Lembre-se que qualquer cargo está sob profunda ameaça, podendo se tornar obsoleto e até mesmo desaparecer a todo instante. Nunca se satisfaça com o cargo que você está, com o nível de conhecimento que você tem. Busque a todo dia, todo momento, se atualizar. Busque ver o que há de novo nesse segmento. Seja feliz, realize os seus sonhos, dê atenção à sua família, aos seus amigos, tenha atividades lúdicas e principalmente dê um tempo para você. Logicamente, não adianta você pensar só em trabalho, é necessário você pensar em família, ser feliz, e com isso você vai conseguir que o seu trabalho também seja uma fonte de inspiração. Vamos agora então para a última ferramenta: olhar sempre para o futuro. O que fazer para sair do cargo de secretariado executivo e ser supervisor ou gerente? Aquilo que a gente citou anteriormente é você saber onde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Você talvez não quer almejar o cargo de supervisor, o cargo de gerente, quer se especializar, se aprofundar na área apenas de secretariado executivo. Mas é importante sempre você pensar grande, pensar com objetivos. E quando você alcançar esses objetivos, logo você correr atrás de novos objetivos para a sua carreira. Esse com certeza vai ser o combustível para você ir em frente, para você alcançar aquilo que você deseja. Então a gente pode acompanhar nessas todas essas ferramentas. São ferramentas que obviamente você pode, cara aluno, estar estudando elas mais a fundo. A gente apenas deu uma breve analisada em cada uma delas. Agora, com certeza, né, você fazendo a leitura, né, de cada um desses tópicos, posteriormente fazendo as atividades, você vai conseguir compreender um pouco melhor dessas ferramentas. O que eu acredito que pode mais observar é que o secretário executivo do futuro não trabalha mais para uma determinada pessoa, um executivo, né? E sim ele trabalha para uma organização como um todo. Então é importante você ter habilidades, você se enquadrar nessas ferramentas que a gente citou, conhecer o negócio da tua empresa, conhecer a missão, os produtos e ter um conhecimento amplo como um todo, desde o setor de produção, no caso de uma indústria, até o setor de vendas, logística. É necessário o secretário executivo ter todo o conhecimento, assim como o gestor principal da empresa tem, o secretário executivo, como assessora essa pessoa, ele tem a obrigação também de ter esse conhecimento, essa habilidade. Momento Interação. Então vamos lá ao Momento Interação. Momento Interação é onde o aluno tem a possibilidade de estar enviando uma pergunta sobre algum tópico, sobre algum tema que ele tenha dúvida, que ele deseja uma explicação. Essas perguntas, elas são selecionadas de acordo com o conteúdo que está sendo abordado. Então, a cada edição de Rádio Web que vai ser vinculada, a gente coloca novas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento. Talvez a tua dúvida na próxima edição da Rádio Web vai estar aqui, a gente vai estar comentando. E vamos começar então com a dúvida da Juliana. Juliana é de Belo Horizonte e ela pergunta assim: dentre as 12 ferramentas que um secretário necessita ter, qual a mais importante? Realmente uma pergunta, pode-se dizer, bem oportuna. A gente acabou de ver 12 ferramentas importantes, né, que o secretário necessita ter. Eleger uma pergunta, aliás, uma ferramenta, dentro dessas 12 ferramentas que são muito importantes, é uma tarefa um pouco complicada. Mas, destas 12, eu gostaria de apontar, no meu ponto de vista, a ferramenta 11ª. Como vocês puderam observar, a ferramenta 11ª diz o seguinte: assumir o controle da própria carreira. Porque esta é, pode-se dizer, a ferramenta mais importante. Porque para ela vai reunir outras coisas, outras ferramentas que a gente viu, que também são tem grande importância, né, para você se tornar um bom secretário executivo. Porque para você ter um controle, assumir o seu próprio controle da tua carreira como secretário executivo, você tem que ser uma pessoa assertiva, que é o que a gente viu, que é uma das ferramentas. Deve ser uma pessoa que está ligada às novas tecnologias, deve sempre se atualizar às novas tecnologias, é outra coisa que a gente viu. Ser criativo, ter atitudes positivas, né, muito importante também. Então, para você assumir o controle da tua própria carreira, você necessita ter o domínio de várias outras coisas. Então, dentre as 12 que a gente viu, acredito sim que assumir o controle da própria carreira é a mais importante. Se fosse para nomear a segunda ferramenta, qual eu estaria nomeando, qual eu estaria apontando como mais importante? A ferramenta de você ter atitudes positivas, né? Então, esta ferramenta, ela é muito importante, né? Como a gente viu, você tendo atitudes positivas, você vai conseguir realizar e ter domínio de todas as outras ferramentas que a gente abordou. Então, ferramenta mais importante, assumir o controle da própria carreira, porque ela resume várias outras ferramentas. E, apontando a segunda ferramenta mais importante, ter atitudes positivas. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, Juliana. Abraço a você. E a qualquer outra dúvida, você pode contar com os canais de atendimento. Veremos agora na página 18, 10 principais fundamentos que um bom secretário necessita ter. Começaremos, antes disso é importante lembrar que o aluno sempre deve estar acompanhando essa rádio web junto com sua apostila. Na apostila é possível ele ir compreendendo aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente está falando de uma maneira mais clara, de uma maneira mais efetiva. Então vamos lá, primeiramente, o primeiro mandamento, primeiro fundamento: domínio das técnicas de redação de correspondência. Como a gente vai ver ainda nesse curso, o bom secretário precisa estar aprendendo a redigir uma ata, a fazer uma circular para todos os subordinados da organização, e esses documentos a gente vai estar aprendendo a fazer também dentro do curso. Segundo tópico: conhecimento em âmbitos gerais. O secretário deve ter conhecimento não só aquilo que acontece dentro da organização, como fora da organização. Conhecimento da língua portuguesa. É muito importante o secretário ter conhecimento da língua portuguesa, saber escrever, saber redigir um documento, saber interpretar, né, um texto, uma instrução. 5. Análise criteriosa da correspondência, tanto daquilo que vai ser enviado como aquilo que é recebido. 6. Criatividade, aquilo que a gente já citou naquelas outras ferramentas também. Responsabilidade, outro ponto muito importante. Independente do número de tarefas que o secretário executivo faça, aquilo que ele for fazer deve ter uma grande responsabilidade sobre aqueles atos, sobre aquilo que ele está fazendo. 8. Boa memória, organização, objetividade, concisão e correção. Voltando lá em organização, acredito que seja algo primordial, né? A função dos secretários executivos, a gente pudesse resumir em uma palavra, seria organização. Organizar não somente a sua agenda, como também está organizando a agenda do profissional que ele representa como um todo. Essa, sem sombra de dúvida, é a função essencial do secretário executivo. Agora a gente vai estar vendo alguns tópicos um pouco mais na prática da rotina do secretário executivo. Eu vou estar citando os mais importantes. Começando na página 18, agendamento de tarefas. Sem sombra de dúvida, essa é a tarefa principal do secretário executivo. Parece uma tarefa simples, agendar os compromissos do chefe, agendar visitas de clientes, visitas de vendedores, parece uma tarefa simples, mas requer muita atenção. O profissional, o secretariado, né, o secretário executivo, ele deve realizar essa função de agendamento de uma forma muito correta, de uma forma muito responsável, para não acontecer de marcar dois compromissos no mesmo horário, esquecer de anotar um compromisso. Então essa parte de agendamento, ela é muito importante dentro da organização para o secretário executivo, que obviamente que faz esse papel desse agendamento. Outro tópico muito importante que você pode ver na página 19, escrever na hora. O que quer dizer escrever na hora? Muitas vezes o teu superior vai te passar uma instrução, alguma coisa para você estar fazendo, alguma tarefa, algum documento para você estar redigindo, e você deve anotar aquilo que ele fala naquele momento. Muitas vezes, se você não tem uma grande capacidade assim de memória, de armazenar aquilo que ele falou, não simplesmente armazenar, talvez você consiga, mas você vai conseguir armazenar essa informação com todos os detalhes que o teu supervisor te passou? Essa é a grande dúvida. Então, sem sombra de dúvida, você vai ter que sempre, quando ouvir uma instrução, quando receber uma instrução, pegar um papel e caneta e anotar. Naquele exato momento, você não tem agenda na hora, anota no papel, anota em qualquer local e posteriormente execute essa tarefa. Outro tópico ainda na página 19, livre o computador. Embora algumas empresas utilizem sistema de agenda ainda, agenda física, hoje você consegue estar trabalhando toda essa parte de agendamento no computador. Qual é o objetivo, qual é o ponto fundamental de estar armazenando essa agenda, de estar armazenando essa rotina no computador? Primeiramente porque o próprio seu supervisor, o próprio gestor que você representa, pode ter acesso a ela de uma forma dinâmica, digamos, do computador dele, quando ele precisar consultar, sem que ele tenha que ir lá na sua mesa pegar aquela agenda física onde você anotou. Acredito que esse seja um ponto muito interessante. A organização se torna mais simples, mais eficaz. Muito importante na parte de agendar esses compromissos no computador é que você procure sempre trabalhar com os sistemas onde você consiga estar informando esses dados na nuvem, pode-se dizer assim, e não diretamente no computador, na máquina física, porque havendo um problema, uma pane no computador, você acaba perdendo todos os contatos que ali estão, todos os agendamentos. Outro tópico na página 20, verificar antes. O que isso quer dizer, verificar antes? Nunca se arrisque a propor um horário ou dia sem antes consultar a agenda, certificar-se de que está disponível. Ou seja, quando um vendedor, uma hipótese, vai até você, secretário ou secretária, e solicita um horário para estar falando com o seu chefe, você de antemão, pode ser nesse horário tal que ele se encontra. Sempre verifique se ele vai estar nesse momento, se ele vai estar nesse horário, se não há um outro compromisso agendado para aquele mesmo horário. Pode ser um vendedor, pode ser muitas vezes um cliente potencial da tua empresa. Então, sempre ter muito cuidado com isso. Avisando o cliente, Quando, digamos, numa impossibilidade, o seu supervisor, a pessoa que você representa, o seu chefe não possa estar recebendo, estar trabalhando, não possa estar te recebendo, não possa estar trabalhando essa função, a gente sempre orienta estar ligando para o cliente, desmarcando. Agenda particular. O que é agenda particular? Você deve saber organizar a agenda do seu chefe, organizar os compromissos que ele tem, reuniões, visita com vendedores, clientes, toda a rotina do meio empresarial. Mas a função, muitas vezes, do secretário acaba também passando para a vida particular do teu chefe. Muitas vezes você vai ter que agendar um compromisso, agendar uma consulta médica para ele, agendar algum compromisso familiar, comprar um presente para o filho dele. São várias funções que muitas vezes, até pela questão do gestor, do teu chefe confiar muitas vezes em você, ele te nomeia também para estar fazendo essas tarefas, como se muitas vezes você fosse um integrante da família dele. Outro ponto muito importante também na agenda, no controle da agenda do teu chefe, da pessoa que você representa, é você estar maximizando o potencial dela. O que é maximizar o potencial? Digamos numa situação em que você tenha que marcar horários com vendedores, com clientes, potenciais clientes da empresa. Muitas vezes você pode programar esses atendimentos, essas reuniões, esses encontros, justamente para, digamos, todos no período da tarde, desde que haja a possibilidade de todos os assuntos serem tratados de uma forma coerente. Então essa é uma possibilidade que você fornece de deixar mais tempo livre, né? E ao contrário de muitas vezes você agendar um horário às 9 da manhã, um outro horário às 11, depois um às 3 horas da tarde, depois um às 5 da tarde, acaba perdendo. Importante ainda na página 23, dias de curso. O que envolve isso? Envolve manter informado, né, o teu chefe de quando que é o curso, o que vai ser abordado no curso, manter ele sempre informado, né? Postura, muito importante, né? Você aprender todas as técnicas que envolve a prática de ser um secretário ou secretária executiva. E a postura, né, é sem dúvida nenhum um grande ponto a ser trabalhado, justamente porque não adianta você ter todo o domínio, a técnica, se você não vai conseguir se manter por um bom tempo nessa profissão devido a algum problema de saúde, uma LER, uma DOT. LER é lesão por esforço repetitivo e DOT é distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho. Então você pode estar vendo, caro aluno, na página 25, tanto na página 25 como na 26, há um quadro demonstrativo onde mostra algumas informações de qual é a postura você deve estar à frente ao computador, luminosidade, ambiente, apoio para os pés, né? Então muito interessante você estar visualizando isso e estar praticando no teu dia a dia quando você for exercer ou quando você, se você já exerce, a função de secretário executivo. Outro tópico muito importante que a gente vai estar vendo da página 27 até a página 45, página 44, é sobre o tempo, a administração do tempo. Começando pela página 27, você pode ver no título, tempo é vida. O tempo é um recurso fundamental da nossa vida, a matéria-prima básica da nossa atividade. Quem administra o tempo ganha a vida, mesmo vivendo o mesmo tempo que outras pessoas. Se você maximizar o uso do seu tempo, você vai ter mais vida, vai ter mais dinamismo naquilo que você faz. Então a administração do tempo é algo realmente muito importante. A gente tem lá na página 28, eu gostaria que vocês fossem estar lendo todos esses tópicos mais detalhadamente. Na página 28 onde diz tempo é dinheiro. Logicamente, tempo é dinheiro, é já uma frase muito curiqueira, deve ter visto falar muitas vezes. Na tua função como secretário executivo, você é ganhar, você ganha pelo tempo que você se dedica para a empresa. Então, logicamente, tempo é dinheiro. Quanto mais você conseguir maximizar o seu tempo, utilizar ele da melhor forma possível, a sua empresa vai estar tendo um grande benefício nas tarefas que você desempenha. A empresa vai ser beneficiada, porque nas 8 horas que ela lhe contratou, você conseguiu maximizar ao máximo o seu tempo de trabalho. Então, o tempo, a administração do tempo é algo muito importante para a tua carreira. A gente pode ver lá na página 30, a administração do tempo é produtividade. Lógico, quem administra o tempo aumenta a sua produtividade, e a produtividade é o produto da eficácia. Então, é a própria eficiência. Se você trabalha 8 horas por dia e consegue maximizar o teu tempo e tendo mais produtividade e realizando mais tarefas, essa sem dúvida é sim também uma forma do sucesso, porque uma pessoa produtiva vai estar alcançando seus objetivos muito mais rapidamente. Então, realmente muito importante. Ser produtivo também, é muito importante lembrar isso, não é a mesma coisa que ser uma pessoa ocupada. As tarefas que você vai executar devem ser tarefas precisas, coisas que você consegue fazer com uma facilidade. Não adianta você dizer que a pessoa fica as 8 horas do trabalho dela ocupada realizando uma tarefa que você poderia estar realizando essa tarefa em muito menos tempo se fizesse essa tarefa com uma maior eficácia, com um melhor desempenho, com uma melhor capacidade técnica. Então, além de você se ocupar, tentar ocupar todas as horas, todos os minutos do seu tempo, as tarefas que você realiza devem ser tarefas que você deve realizar com a maior eficácia possível. Com isso, né, logicamente, você vai estar adquirindo essa habilidade ao longo do tempo. Se você demora 20 minutos para realizar uma determinada tarefa, você vai tentando ao longo do tempo ir para 19 minutos, 18 minutos, até que você consiga estar sempre reduzindo esse tempo, mas sempre mantendo a qualidade naquele serviço, naquela tarefa, naquela função que você vai desempenhar. Ali você tem também na página 31, administração do tempo e redução do estresse. Temos também na página 32, empecilhos à administração do tempo. A maior parte das pessoas reconhece que não sabe administrar seu próprio tempo. Eu gostaria de fazer essa administração, mas eles têm vários empecilhos, né, que dificultam. E é justamente sobre isso que eu gostaria de citar eles, né, como você pode ver na página 33. Para frente você vai encontrar algum desses empecilhos e eu gostaria de estar citando cada um deles. Primeiro empecilho, excesso de tarefas. Logicamente, se você não há como você fugir do acúmulo de tarefas da tua profissão, né? Assim que você vai concluir uma tarefa, vão aparecer outras, vão impor outras tarefas para você fazer. O grande segredo é você dar prioridade e organizar as tarefas. O que tem mais prioridade? Aquilo que a gente já viu anteriormente também. Não adianta você colocar todas as tarefas, listar todas as tarefas que você tem que fazer e você ficar frente a ela sem saber o que fazer, sem saber a direção que você vai tomar devido à grande quantidade de tarefas que você tem a cumprir. Tópico 2, excesso de papéis. Uma coisa muito interessante também, digamos, você na sua mesa, cada uma dessas tarefas geralmente ela vem um documento, então vai se formando uma pilha de papéis, de documentos, de coisas que você tem a fazer. Isso ele te dá um abalo mais psicológico, né? Porque você vê aquela, é possível você ver né? Como você está atrasado, como você tem o número de tarefas que você tem que fazer, né? Então, a grande dica é você não deixar a sua mesa sempre o mais limpa possível, né? Mais organizada possível. Se tem uma série de documentos, de papéis, coloque eles em outro local, numa mesa ao lado, em outro ambiente, para que aquilo não te gere um desconforto e que você tenha um certo abalo psicológico em toda vez que olhar para aquela série de documentação, aquela série de papéis, ver que você está atrasado com aquilo que você está fazendo. Tópico 3, excesso de interrupções. Isso é realmente algo muito importante e é um dos principais empecilhos que te impede na administração do tempo. O que são essas interrupções? Interrupções é você estar lá na tua mesa, vem um colega de trabalho, pergunta uma coisa, pergunta que hora é, comenta algum assunto que muitas vezes não é ligado ao trabalho. E digamos que você está redigindo uma correspondência, redigindo um e-mail, tá naquele processo criativo, né? Então digamos, você recebe um e-mail, você perde um tempo lendo aquele e-mail, aí você perde um tempo pensando aquilo que você vai escrever. Aí você começa a escrever, é todo um processo que há, né? Então, se em meio a esse tempo chega alguém, te interrompe, desvia o teu pensamento, desvia o teu foco, você vai ter que muitas vezes recomeçar, reler aquele e-mail, ver do que se tratava, porque você acaba se esquecendo alguns detalhes, ver o que você vai estar escrevendo, né? Então, a interrupção é algo que realmente prejudica bastante no processo de administração do tempo. Mas como evitar interrupções? Muitas vezes não tem como evitar. O teu chefe vai entrar e pedir alguma coisa para você. Não, espera que eu estou terminando de redigir o e-mail. Não é bem assim também. Mas tentar evitar algumas interrupções que não são necessárias, que não são importantes, né? Se o teu colega fica te chamando a todo momento para perguntar alguma coisa que não é muito ligada ao que tu está fazendo, algo fora do ambiente de trabalho, muitas vezes, claro que é algo complicado também, mas tenta trabalhar essa questão, olha, eu estou terminando esse trabalho, depois a gente conversa, né? É algo que realmente deve ser muito trabalhado, como eu disse, a interrupção é o grande fator que prejudica a administração do tempo. No item 4, excesso de telefonemas. Telefonemas também é uma forma de interrupção, mas muitas vezes, como é a função do secretário executivo, não há muito o que fazer, né? Logicamente, que sejam interrupções, né? Telefonemas ligadas ao trabalho, né? Você não vai poder parar o seu trabalho para atender um telefone para resolver algum assunto pessoal. Logicamente que não. Mas, sem dúvida, o telefone, sim, é um outro fator de interrupção que prejudica no processo de administração do tempo. Tópico 5, excesso de reuniões. Lá na empresa onde você trabalha, realiza muitas reuniões, e muitas vezes o grande problema da reunião é a falta de planejamento dela. Então, tem uma reunião marcada para as 10 horas da manhã, aí com todos os colaboradores da empresa. Todo mundo chega lá, muitas vezes nem sabe do que vai ser abordado. Esse é o grande problema. A pessoa chega lá, passado o que vai ser trabalhado, o que vai ser debatido, e naquele momento acaba se, né, a pessoa desenvolvendo aquilo que ela vai falar, o que ela vai conversar. Isso não é legal, isso não é bacana. Por quê? Porque se perde o tempo. Se fosse ser avisado com antecedência o que seria debatido, o que seria trabalhado, no momento de início da reunião já estariam todos debatendo aquele tema, não teria dúvida. E assim outros tópicos que você pode analisar ali no texto, na página 35, que cita outros tópicos, outras situações, pode-se dizer assim, relacionadas a reuniões. Item 6º, tendência à procrastinação. O que é procrastinação? É aquele hábito, né, do brasileiro, pode-se dizer assim, de deixar para amanhã. Ah, eu não vou começar esse trabalho porque hoje já é sexta-feira, eu vou deixar para segunda-feira. cuidado. Esse, sem dúvida também nenhuma, é o grande empecilho no processo de administração do tempo. Muitas tarefas realmente torna-se inviável você nessa situação, não posso começar porque já hoje são 5 horas da tarde, tenho 1 hora de serviço até eu abrir e fazer isso aqui, realmente é melhor eu começar na segunda. Mas tente fiscalizar, será que realmente você não está prolongando muitas atividades, prolongando muitas tarefas? Esse é um hábito que, se você tem e você não conseguir controlar, tende cada vez a aumentar, a diminuir a sua produtividade e eliminar com todas as chances de sucesso. Então a gente viu os principais dificultadores, pode-se dizer assim, do processo de administração do tempo. E agora a gente vai estar analisando quais são as ferramentas, o que eu posso utilizar para maximizar o meu tempo, para melhorar o meu tempo, Então a gente vai estar citando vários tópicos, vários temas, muito importante relacionados a isso. Momento Interação. No nosso segundo momento interação dentro da Rádio Web número 1, a gente vem com a dúvida da Marilene, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Cidade muito bonita, por sinal. A pergunta dela é a seguinte: olá, utilizo todas as ferramentas aqui citadas. No entanto, chego na sexta-feira com um monte de tarefas acumuladas. Acredito que administro bem meu tempo. O que eu faço? Pergunta bem interessante e acredito que muita gente deve se identificar com ela. Marilene, o que eu posso te sugerir é que você siga duas etapas importantes. Primeiramente, para você se diagnosticar, e ver o que está acontecendo, e para que você consiga com isso obter uma melhoria. A primeira etapa, então, que você deve trabalhar é você analisar quais são os teus dificultadores. Quais são os teus dificultadores? Como a gente viu, os dificultadores mais importantes que eu acredito que você deve analisar, dificultadores que fazem você perder tempo com alguma coisa, interrupções, tudo que está ligado ao teu processo de trabalho, coisas que fazem você perder o seu foco. Analise isso, vê se isso está acontecendo com você, interrupções, até talvez alguma tendência à procrastinação, como a gente viu, que você inicia talvez uma tarefa e não consegue concluí-la, deixa pela metade, já inicia outra. Isso também é procrastinação. Vê se talvez não está acontecendo algo do tipo. Feito isso, você fez a primeira etapa, você analisou tudo que pode estar interrompendo. Analisando e listando o que lhe atrapalha, você vai simplesmente eliminar isso. Elimine todos esses dificultadores do processo de administração do tempo. Feito isso, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é você listar as tarefas mais importantes, como a gente viu, seguir aquela tendência, as mais importantes, as menos importantes para o momento posterior. Feito isso, você vai pegar essas mesmas etapas e vai tentar cronometrar elas. Atividades rotineiras, talvez, que você faz, tenta a cada vez mais realizá-la com mais rapidez. Se você, exemplo, uma tarefa de preencher um contrato de um cliente, um exemplo, você demora 5 minutos, vamos tentar realizar em 4 minutos. No entanto, você deve ter um equilíbrio entre aumentar a tua produtividade, mas não perder a qualidade daquilo que está fazendo. O limite é você conseguir no menor tempo possível, mas sem comprometer a qualidade daquilo que você está fazendo. Feito isso, você vai estar conseguindo o quê? Maximizar o teu tempo. Então você eliminou aquelas interrupções, dificultadores, você vai maximizar as atividades rotineiras que você faz até alcançar aquele limite para não perder a qualidade. Feito isso, você vai ver os teus resultados. fez todas essas etapas, mas mesmo assim você vai chegar na sexta-feira e vai ter atividades que você não consegue, não conseguiu concluir, aí você tem que rever algumas coisas, porque muitas vezes ali acontece o excesso de tarefas. Então você vai ter que ver com a tua chefia, ó, realmente eu estou me dedicando ao máximo que eu posso, mas esse acúmulo de tarefas eu não consigo fazer. Então essas tarefas mais simples, seria bom você contratar uma nova pessoa ou repassar para outra pessoa estar realizando elas. Então, muitas vezes, as chefias eles impõem um monte de tarefas, né? Praticamente sem exceção. Isso acontece em todos os locais. Para que você sempre tenha algo a fazer, né? Mas muitas vezes acaba acumulando muita coisa e algumas coisas acabam deixando de lado, né? Você realmente não consegue, né? Porque você ter eficaz, ser produtivo não é ser super-herói. Então é algo a ser bem analisado, bem verificado. Logicamente que você tem que ser sincero consigo mesmo. Você tem que analisar, realmente eu estou dando o meu máximo para realizar essas tarefas e realizar essas funções. Então, Marilene, se você viu que você está realizando todas as funções, seguiu essas etapas que eu estou te passando, a primeira, a segunda, e não está conseguindo concluir todas as atividades, converse com a sua chefia. É muito importante, talvez ele vai sugerir um aumento. Com o aumento você não vai conseguir estar melhorando esse processo de administração do tempo, ou seja, conseguindo realizar mais tarefas. Se um aumento de salário lhe motivar a você realizar mais tarefas, aumentar a sua produtividade, é porque você não estava se dedicando o suficiente. E o aumento salarial só vai mudar lá, né, na tua conta. Ele não vai mudar no teu processo produtivo. Então isso é muito importante, deve ser analisado. E espero que eu tenha sanado a sua dúvida, Marilene. Tente realizar essas duas etapas. A primeira etapa, ver os processos os processos dificultadores. A segunda etapa, fazer uma escala das tarefas mais importantes e as menos importantes e cronometrar para fazer cada uma delas o mais rápido possível sem perder a qualidade. Ok, Marilene? Espero que eu tenha lhe ajudado. Lembrando, você, caro aluno, caso tenha qualquer dúvida, entre em contato conosco. A sua dúvida pode estar aqui também na próxima edição de Rádio Web. A cada pouco tempo a gente atualiza essas Rádio Web e insere novas interações nela. Ok, pessoal? Então veremos agora, com base naqueles problemas que a gente verificou, os pontos dificultadores da administração do tempo, agora a gente vai analisar quais as ferramentas que podemos utilizar para estar maximizando, para estar utilizando melhor o nosso tempo. Então a gente viu anteriormente que um dos pontos de dificuldade é o excesso de tarefas. Como a gente pode trabalhar com isso? Provavelmente, em alguns momentos da tua rotina de trabalho, em algumas determinadas épocas, pode-se dizer assim, vai ter um acúmulo de tarefas, né? Às vezes, durante o dia, no período da tarde, vai ter um acúmulo de tarefas. Como é que você faz para estar gerenciando elas? Muitas vezes você vai se imaginar, não, mas eu não consigo fazer todas as tarefas que estão aqui. O que eu devo fazer? Você deve priorizar as tarefas urgentes das não urgentes. A gente propõe, e você pode estar visualizando isso, caro aluno, na página 36, em você dividir as tarefas em uma lista mestre. Né? O que é a lista mestre? A lista mestre é uma lista onde você vai colocar todas as tarefas importantes. Então, como diz ali, a lista mestre é aquela lista dos projetos que você quer ou precisa desenvolver a curto, médio e longo prazo. Deve incluir coisas como preparar relatório anual do departamento, escrever artigos sobre tendências atuais de marketing. Ou seja, não estou dizendo que sejam essas tarefas, mas são tarefas um pouco mais complexas. Essas tarefas, como diz ali, estar financeiramente independente dentro de 6 anos. Pode ser também uma lista onde você, além de tarefas importantes da tua vida profissional também seja tarefas da tua vida pessoal. Nessa lista, como citei, você vai colocar todas as funções que requerem uma grande demanda de tempo para você executar, e você vai fazer uma lista, propriamente uma lista de lembretes. Nada nessa lista deve, portanto, em princípio, pode-se dizer assim, levar mais do que 4 ou 2 horas do teu tempo, né? Então, para você distinguir, são tarefas básicas, tarefas rotineiras, que não são tão importantes, né? Mas que tem o seu grau de necessidade no trabalho que você vai definir. Muitas vezes, lá dentro de uma das listas, da lista mestre, um dos tópicos da lista mestre, por exemplo, é escrever um artigo sobre tendências atuais de marketing, como constaria na apostila. Talvez na lista de lembretes consta você pesquisar artigos para você montar esse projeto. Então é a lista de lembretes, muitas vezes ela agrega sim funções de itens que estão na lista mestre. Priorização. Qual que você vai fazer primeiro, as listas de lembretes ou as listas que está na lista mestre? É muito importante, né, ao longo da tua carreira, você diagnosticar, verificar, analisar o que mais vai te dar proveito no teu tempo. Consta até na página 38 a teoria do chamado teoria do 80/20. Não importa a área ou atividade, 80% dos retornos que você obtém provém de 20% de seus investimentos. 80% dos seus lucros de uma empresa provém de 20% de seus produtos. 80% dos votos de um candidato provém de 20% dos locais, das cidades. O que isso quer dizer? É uma teoria que se aplica a várias funções, a várias, como você pode ver, a área política, a área empresarial, lucros de uma empresa, clientes. Dentro da tua tarefa, da tua rotina de atividades, você vai ter que nomear 20% das tarefas que são mais importantes. Qual são os teus 20% que você deve fazer? Quais são as tarefas que, se você, para você analisar qual tarefa que você não fazendo, pode-se dizer assim, correria até o risco de você perder o emprego. Essas são tarefas importantes, são prioridades que você tem. Então, a primeira coisa a manter constantemente em mente é a distinção do importante e urgente. Urgente muitas vezes pode ser uma tarefa simples, que você tem um prazo mínimo para fazer. No entanto, essa tarefa não quer dizer que seja urgente. Então a gente está distinguindo tarefas importantes, tarefas urgentes. Não é que você deve fazer apenas as tarefas importantes e deixar as urgentes. O conceito de administração do tempo é basicamente você dar prioridade às tarefas importantes e posteriormente às tarefas que não são tão importantes. Justamente para que, digamos que você não tenha capacidade de tempo de estar realizando as tarefas, que no seu período de 8 horas de trabalho fique tarefas, né, tarefas que não são tão importantes, e que você tenha conseguido realizar as tarefas mais importantes. O que são tarefas importantes? Serão aquelas coisas que contribuem para que você atinja seus objetivos maiores na vida. Urgentes serão coisas que precisam ser feitas, mesmo que você não veja como elas possam se encaixar em seus objetivos mais abrangentes. Se em relação a uma tarefa específica você tem dúvida se ela é importante para você, tente investigar da prioridade, né, aquilo que eu citei, a questão: se eu não fizer essa tarefa, vou perder o emprego? Outro tópico muito importante eu gostaria que você visualizasse na página 39, tem um tópico com 4 possibilidades. Você pode distinguir qualquer tarefa sua, qualquer tarefa, entre 4 grupos. As tarefas podem ser importantes e urgentes, É um grupo de tarefas. Ou ela pode ser importantes e não urgentes. Ou elas podem ser não importantes, mas urgentes. Também elas podem ser não importantes e não urgentes. Então ali a gente pode distinguir qualquer atividade que você vai desempenhar está dentro desses quatro itens. Um ponto que chama bastante atenção, como é que eu vou distinguir entre os grupos de tarefas que são importantes e que não são urgentes e as que não são importantes e as que são urgentes? Uma dica é sempre realizar as que são importantes, porque mesmo que ela não tenha um grau de urgência, muitas vezes tarefas não importantes, mas urgentes, talvez você pode delegar a uma outra pessoa fazer, porque geralmente as tarefas importantes são aquelas que somente você na empresa consegue realizar, somente você consegue executar. E muitas vezes as tarefas não importantes, fazer um telefonema, fazer uma ligação, responder um e-mail, apenas estou citando algumas possibilidades, muitas vezes responder um e-mail, fazer um telefonema é algo muito importante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes essas tarefas você pode estar repassando para outra pessoa estar realizando. Então, entre o grupo de tarefas que são importantes e não urgentes e o grupo de tarefas não importantes e urgentes, eu oriento sempre você estar optando pelas tarefas que são importantes e não urgentes. Novamente eu volto a ressaltar, né? Não é que você, no teu compromisso com o teu trabalho, você vai deixar de executar tarefas. Mas muitas vezes, você que trabalha já na área ou que pretende trabalhar, a gente já pode-se dizer, podemos orientar que o funcionamento é dessa forma. Você vai ter dias em que o acúmulo de tarefas, né, principalmente na área do secretário, é muito grande, você tem várias tarefas. Então você eleger prioridades é muito importante. Muito bem, agora no item número 7, a gente tem como o computador pode lhe ajudar. Vale salientar que ali está se referindo ao computador, mas todas as tarefas hoje que o computador pode realizar, um smartphone também pode fazer, né? E ele é muito mais prático, muito mais dinâmico. Programas, softwares que você for instalar em um computador, programas de gerenciamento, PIN, que a gente vai estar comentando, você pode estar instalando ele no seu smartphone, tornando muito mais prático, né? Então, dentro da tecnologia, do meio tecnológico, essas ferramentas, esses modais de funções, tem muito a lhe ajudar, principalmente no que diz administração do tempo. Gerenciadores de informações pessoais, como você pode ver na página 42, ou Personal Informant Managers, que são os PIM, né, que são programas de gerenciamento pessoal, geralmente de informação, ou seja, mais provavelmente uma agenda eletrônica. Com essa agenda eletrônica você pode fazer várias funções, várias coisas. Pode fazer agendamento de reuniões, aniversários de clientes, marcar data de vencimento de boletos, organizar todas as funções. O grande trunfo, pode-se dizer assim, de uma agenda eletrônica, de um PIN, se comparado a uma agenda física, é que ele te avisa com antecedência. Você pode programar ele, digamos que tem uma reunião marcada para 7 horas e você quer que programe ele para que no dia da reunião, que vai ser daqui um mês, no dia da reunião ele te emita um aviso logo pela manhã, às 8 horas, depois mais um aviso às 17 horas, tudo isso no seu computador ou direto no seu smartphone. Então, é realmente uma grande ferramenta, uma grande função, porque muitas vezes você coloca informações na tua agenda e você só vai ficar sabendo das informações que estão lá se você folhear a mesma, se você consultar a mesma. E a ideia do PIN da agenda eletrônica é que ele vai te comunicar, ele vai te avisar. Então, se você não utiliza, tem programas, inclusive programas gratuitos, que você pode estar utilizando. Nesse PIN você pode armazenar, assim como numa agenda, você pode cadastrar telefones, endereços de clientes. Para cada ligação que você recebe, você pode fazer anotações. Tudo isso fica gravado para que, se um dia você quiser consultar, você não lembra o que foi tratado em uma negociação. Tudo isso você consegue. Gerenciamento de contatos, como a gente citou, você consegue armazenar todos os contatos, clientes, amigos, familiares. Então é realmente algo muito importante, né? E que a pessoa, ou o secretário executivo, deve estar utilizando. Começaremos então, agora na página 45, trabalhar sobre arquivologia. O que é arquivologia? Conceito de um arquivo. Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física, jurídica, pública ou privada, caracteriza pela natureza orgânica de sua acumulação de forma organizada dentro de uma estrutura. Arquivo, então, é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Então, o conceito de um arquivo é todo aquele documento que necessita ser armazenado, tanto para um fim administrativo, para servir à administração, como você pode ver na página 46, há duas finalidades principais: servir à administração, que é um arquivo rotineiro que você utilizaria na demanda do teu tempo, do teu serviço, de uma forma mais rotineira, e a segunda opção, a segunda finalidade, que é servir a história da organização, aquele arquivo que você vai armazenar e daqui 4, 5 anos, dependendo da situação, você vai utilizar desse arquivo que você armazenou. Ainda dentro do contexto arquivo, na página 47, você pode visualizar os estágios de sua evolução. Então, geralmente, na maioria das empresas, os arquivos eles são organizados de acordo com o estágio, né? Então, tem arquivos de primeira idade, arquivos de segunda idade ou arquivos intermediários, arquivos de terceira idade e permanentes. Então, começando pelo primeiro tópico, que é arquivo de primeira idade, são constituídos documentos em curso ou consultados frequentemente, conservados próximo ao local que os produziu ou recebeu, ou seja, aquele arquivo, né, que você vai utilizar com mais frequência, até justamente por isso, né, no contexto físico, o arquivo deve estar armazenado próprio no seu local de trabalho. Segunda opção, arquivo de segunda idade ou intermediário, constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente, conservados próximo ao local que os produziu ou recebeu. Então, já é um arquivo a nível intermediário que talvez você vai ocupar com uma certa rotina. No entanto, né, não é aquele arquivo frequente, aquele arquivo de primeira idade, o arquivo corrente que você utiliza mais, de forma mais constante. E por fim, arquivo de terceira idade ou permanente, que é aquele arquivo que você vai deixar ali apenas para finalidades de você verificar em algum momento o histórico daquele documento, né? Aqui 4, 5 anos você precisa montar um relatório e você vai precisar do arquivo relacionado ao que você vai realizar. Natureza dos documentos, na página 48, se divide em dois grupos: arquivos especiais e arquivos especializados. Arquivos especiais, formado por documentos de formas físicas diversas, fotografias, discos, fitas, slides, CDs, microformas, disquetes, que merecem tratamento especial, não apenas quanto ao armazenamento, mas também quanto ao registro, acondicionamento, controle e conservação. Então, é aquele tipo de arquivo, né, que dependendo da sua forma física, não é em qualquer local que você vai conseguir armazenar ele para que ele tenha uma vida útil mais prolongada. Tem também o arquivo especializado, formado por documentos resultantes da experiência humana num campo específico. Independente da forma física presente, por exemplo, arquivos médicos, arquivos hospitalares. Então, geralmente, o arquivo especializado é aquele arquivo que contempla alguma categoria. Por exemplo, um médico, ele deve, até pela própria legislação, deve ter um arquivo, tanto físico ou como digital, de seus pacientes, das consultas que ele realiza. É a mesma coisa que vale para hospitais, a imprensa e vários meios, né? Todos os documentos devem ser arquivados, né? Engenheiros, por exemplo, projeto de uma planta de um prédio, de um edifício, de uma casa, uma cópia desse arquivo deve ser armazenado, deve ficar com ele, para que futuramente ele necessite consultar esse arquivo, né? Tanto que ele esteja na forma digital ou na forma física, esse arquivo vai ter que estar à sua disposição. Quanto ao gênero do arquivo, a gente pode dividir ele em textuais, né? Podemos dividir em quatro etapas. Textuais, que são aqueles manuscritos, datilógrafos ou impressos, que na maioria das vezes são a forma mais comum de arquivo. Audiovisuais, né? Filmes, disquetes, vídeos, CD-ROM, fotografias, enfim. Cartográficos, mapas, atlas, plantas, projetos arquitetônicos, aquilo que a gente acabou de comentar, no caso de um engenheiro. Iconográficos, gravuras, desenhos, etc. Quanto à espécie, ou seja, o que pode ser esse arquivo? Pode ser uma mensagem, né? Uma correspondência trocada entre os poderes executivos, legislativo e judiciário. Pode ser também um ofício, que é uma correspondência de caráter oficial, equivalente à carta trocada entre autoridades no exercício de uma função. Pode ser uma circular, ofício, carta, telegrama, impresso, mimeógrafo, enviado simultaneamente a vários destinatários. Pode ser também um relatório, um requerimento, despachos, exposição de motivos, aviso, notas, cartas, memorando, edital, certidão, ata, regimento, regulamento, ordem de serviço, lei, decreto, portaria, decreto de lei. Então, são várias as espécies em que pode se dividir, que pode ser um arquivo, né? E não são somente essas que tem na apostila, na página, tanto na página 49 como na 50. São, se você for pesquisar mais a fundo, são várias outras espécies de arquivos que você vai encontrar. Quanto à natureza do assunto que está sendo tratado naquele arquivo, né, ele pode ser ostensivo ou ordinário. Classificação é dada aos assuntos aos quais a divulgação não prejudica a administração. Né, muitas vezes, dependendo do porte da organização, são arquivos no âmbito de projeções contábeis, né, que ela, além de não ser sigilosa, essas informações elas têm que ser obrigatoriamente demonstradas, né, no diário oficial, em alguns locais, caso dos órgãos públicos, né, que tem que publicar esses documentos. Outra categoria no que se refere à natureza do assunto, ele pode ser então um arquivo ostensivo e ordinário, como a gente citou, pode ser um arquivo sigiloso, que são documentos sigilosos, são aqueles que por sua natureza devem ser de conhecimento restrito e, portanto, exigem medidas especiais para salvaguardar a sua custódia e divulgação. Temos também, ainda no que se abrange a natureza do assunto, ultra secreto, excepcional, segurança, planos, projetos de guerras ou científicos, negociações militares e políticas. Então, é algo muito mais do que sigiloso. Secreto, planos de operações militares, planos de operações econômicas, né? Então, um arquivo que de forma alguma deve, né, deve ser publicado, deve ser um arquivo guardado a sete chaves, né? Muitas vezes, a mesma segurança que se dá para valores, um cofre, digamos, de valores, se dá para um cofre que armazena apenas arquivos, né? É o caso de arquivos ultra secretos, arquivos secretos, arquivos confidencial, né? Nem você como secretário ou secretária executiva não vai ter acesso, somente o gestor da organização ou a pessoa que elaborou, o responsável por aquela parte técnica. Confidencial é o conhecimento por pessoas não autorizadas, pode comprometer a sociedade. É, reservado, assuntos que não devem ser de conhecimento do público geral. Então são várias as categorias relacionadas ao que se diz a natureza do assunto que é abordado em cada arquivo. Conclusão. É, dessa forma, cara aluno, a gente encerra a apostila módulo 1, onde a gente conseguimos aprender dinâmica de administração do tempo, arquivologia, fundamentos principais que um bom secretário precisa ter, o que precisa ser melhorado. E essa apostila é uma introdução, né, aquilo que a gente vai ver na apostila módulo 2 e na apostila módulo 3. Terminando, né, de ouvir essa rádio web, você vai poder estar fazendo a leitura, né, a leitura com mais detalhes. Você pode ver que a gente simplesmente abordou aquilo que é mais importante, né, aquilo que é mais, traz às vezes algumas dificuldades, traz algumas dúvidas ao aluno, e é isso que a gente aborda na rádio web. Então agora o aluno vai estar fazendo, né, você aluno vai estar fazendo a leitura completa da apostila. Posteriormente, né, como a gente já citou na introdução, você vai estar fazendo, vai estar assistindo, aliás, as teleaulas, né, para você se localizar. Feito isso, aí a gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar as atividades, né, relacionadas a esse contexto da apostila. Quais são as atividades? Atividades do seu caderno de questão, da 1 até a 20. Então, resumindo, leitura completa da apostila, né, onde você vai poder verificar todos os detalhes, assistir as teleaulas e depois as atividades. Se vemos no próximo módulo e espero que você tenha gostado dessa rádio web.